Boa noite, especial informação. Pedro Passos Coelho não se demite e vai tentar perceber o que é que se passou para a decisão do CDS-PP. Mais do que isso, Pedro Passos Coelho falou em instantes ao país e afirmou que não aceitou a demissão de Paulo Portas. Ao invés, vai tentar perceber quais os motivos que levaram realmente a esta decisão e confirma que nem sequer apresentou pedido de demissão ao Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva. Mais do que tentar perceber o que levou à demissão de Paulo Portas, ele vai tentar também perceber, Pedro Passos Coelho, vai também tentar perceber de que forma é que a saída de Paulo Portas de Ministro dos Negócios Estrangeiros poderá afetar a coligação. Até porque pode acontecer que, para todos os efeitos, Paulo Portas saindo, portanto, deixando o cargo de Ministro dos Negócios Estrangeiros vago, que possa ser ocupado por outro representante do CDS-PP. É difícil de acreditar que o que aconteceu com Freitas do Amaral vá também acontecer com Paulo Portas. Desta vez, o líder do partido CDS-PP poderá não aceitar que outros membros do seu partido ocupem posições no governo de Pedro Passos Coelho. Para já, não se demite e vai tentar perceber o que é que aconteceu, para sermos mais claros. Vai ainda também, aliás, Pedro Passos Coelho afirmou também ainda que não se vai demitir e que acredita que a coligação é para levar até ao fim. Vamos ficar com declarações várias, não só de Pedro Passos Coelho, mas também da reação de alguns elementos de partidos, como, por exemplo, de António José Seguro, no Largo do Rato, que falou também aos microfones de vários órgãos de comunicação social. Não foi o único. Jerónimo de Sousa, por exemplo, também falou aos microfones dos presentes, enfim, de vários jornalistas, de vários órgãos de comunicação social. Deixe-me só trazer aqui a ressalva a uma nota, porque não foi possível termos acesso a esta declaração. Elisa Apolónia, dos Verdes, disse que quem devia tomar uma decisão era Aníbal Cavaco Silva, que no entender da líder deste partido, o que deveria acontecer era a dissolução da Assembleia da República por parte de Aníbal Cavaco Silva. Elisa Apolónia confirma, aliás, afirma que não há condições neste momento para Pedro Passos Coelho seguir na governação do país. Até porque, no entender da ministra, já não há, aliás, coligação entre os dois partidos. Se Paulo Portas se demitiu, isso sinonima a quebra ou a ruptura da coligação. De uma forma prática, não. Aliás, de uma forma teórica, não. Mas de uma forma prática, sim. Disse também Luísa Apolónia que o país não tem tempo para estes joguinhos políticos, estou a citar, para estes joguinhos políticos entre PSD e CDS. Foram declarações que ouvimos, mas que não tivemos a oportunidade de captar, por isso mesmo aqui a nota, antes de deixarmos os principais pontos das declarações de Pedro Passos Coelho ao país, uma declaração que começou com mais ou menos 10 minutos de atraso, a pontualidade pouco habitual no Primeiro-Ministro, mas que então deixou ao país estas declarações que vamos agora ouvir com alguma edição, ou seja, vamos ouvir apenas as partes essenciais, não na íntegra, e também vamos ouvir a reação de alguns elementos de partidos, também do PSD, não líder, mas também do PSD, que há um manifesto apoio à continuidade de Pedro Passos Coelho. Aliás, é o único partido que consegue perceber as declarações de Pedro Passos Coelho. Já seria expectável, aliás. O país foi surpreendido pelo pedido de demissão do Dr. Paulo Portas, Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros e Presidente do CDS-PP. Eu próprio tenho de manifestar a minha surpresa. É agora claro para todos os portugueses que a ameaça de instabilidade política nas atuais circunstâncias comporta riscos para o país que ninguém pode desejar e que teria consequências muito graves. Seriam 2 anos de um grande esforço de todos, sacrifícios que todas as famílias conhecem, que seriam deitados por terra. Seria recusar incompreensivelmente os primeiros sinais de viragem que estão finalmente a chegar, de forma ainda tímida, mas consistente, em particular no segundo trimestre deste ano. Por tudo isto, e pelo facto do Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros ser presidente de um dos partidos que apoia o Governo, seria precipitado aceitar esse pedido de demissão. Não pedi, portanto, ao Sr. Presidente da República a exoneração do Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros. Quero também dizer-vos que precisamos de clareza. Isso significa que assumo como minha a missão de esclarecer todas as condições de apoio político junto dos partidos que suportam o Governo. Não depende apenas da minha vontade resolver definitivamente este problema. Mas ambos os partidos têm a obrigação de não desiludir o país. Em conjunto, teremos de esclarecer o sentido de pedido de demissão do Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros no contexto mais amplo possível, no contexto do nosso projeto comum e no contexto dos perigos que conseguimos evitar. Essa clareza é também fundamental para manter a credibilidade e confiança internacionais que já conquistamos. Estamos cientes de que um governo de coligação é um compromisso permanente. É dessa clareza que falo e é essa clareza que espero. Assumo essa missão com a mesma determinação que desde a primeira hora confrontei todas as adversidades. Nesse sentido, também eu serei claro. Não me demito. Não abandono o meu país. Aos portugueses e, simultaneamente, portanto, uma ruptura com a política de direita, encarando a possibilidade real de uma política alternativa, de uma política patriótica e de esquerda. E é nesse sentido que, com tanta luta que trouxe esta situação que é irreversível, como digo, portanto, o povo português também deve continuar a lutar e, nesse sentido, amanhã mesmo nós fazemos um apelo aos democratas, aos patriotas, a todos aqueles que têm sido atingidos por esta política, para que se manifestem na Baixa de Lisboa, persistindo até à derrota final, portanto, deste governo sem saída, deste governo que, pela declaração que ouvimos agora do Sr. Primeiro-Ministro, parece que não sabe o que está a acontecer. Tratou-se de uma intervenção sem sentido, que recusa a ver, recusa a verificar que esta maioria já não existe, que este governo não tem saída, que o país precisa de facto de uma alternativa. Só um primeiro-ministro, distante da realidade, sem a noção do que se está a passar, pode pretender perpetuar-se no cargo que exerce. Este primeiro-ministro não percebeu que perdeu não apenas a confiança do seu Ministro das Finanças, a confiança do seu Ministro dos Negócios Estrangeiros e líder do segundo partido da coligação. Mas, essencialmente, o Primeiro-Ministro e o Governo perderam a confiança dos portugueses. Este Primeiro-Ministro e este Governo colocaram o país numa espiral recessiva, numa tragédia social e numa gravíssima crise política sem precedentes. Aquilo que o país assistiu e assiste nas últimas horas é de uma total irresponsabilidade e de falta de respeito pelos pesados sacrifícios que foram e continuam a ser exigidos aos portugueses. É intolerável o que se está a passar. Os portugueses não merecem esta situação. O governo desmoronou-se, caiu na praça pública e o primeiro-ministro perdeu definitivamente o mínimo de autoridade política para governar Portugal. O país precisa de um governo e aquilo que existe verdadeiramente já não é um governo. A voz que acabaram de ouvir é de António José Seguro, líder do Partido Socialista, a que ouviram anteriormente e que se sucedeu à de Pedro Passos Coelho, foi a voz de Jerónimo de Sousa. Estas declarações, para fecho deste espaço noticioso, foram obtidas à boleia da Rádio Pública Portuguesa, a RDP Antena 1, que acompanhou a par e passo não só as declarações de Pedro Passos Coelho, mas também todas as reações que se deram depois, quer do deputado do PSD, quer também das outras forças políticas, os Verdes, o PCP, o Bloco e também o PS, enfim, também as forças políticas que tiveram alguma reação, a RDP Antena 1 acompanhou. No caso de António José Seguro já havia até uma nota pelo facto de ter pedido uma reunião de emergência com o Presidente da República, que está aliás agendada para amanhã, na altura também em que, segundo as intenções de Pedro Passos Coelho, o mesmo estará em Berlim, para uma reunião dos, enfim, dos dirigentes, digamos assim, dos países da União Europeia. E então, neste âmbito, esta presença de Pedro Passos Coelho continua a manter-se confirmada. Já António José Seguro tem então essa reunião marcada com Aníbal Cavaco Silva, e também já que reforçamos a opinião de Heloísa Apolónia, que nós aqui não tivemos a oportunidade de registar em áudio, mas deixamos também a confirmação, aliás as palavras e a ideia base de Heloísa Apolónia, de que deve ser Aníbal Cavaco Silva a admitir ou a dissolver a Assembleia da República para que se possa conjugar o cenário de eleições antecipadas. Aliás, uma opinião defendida por todas as forças políticas, à exceção do PSD, compreensivelmente. O Especial de Informação fica por aqui. Regressamos caso haja alguma novidade, mas acreditamos que por hoje não haja mais novidades. De todas as formas, continuamos a acompanhar a par e passo esta situação. E eu, Carlos Fanparte, volto então a encontrar-me com os ouvintes, ou num programa da estação, ou então num Especial de Informação, se tal se justificar. Boa noite, até breve.